3171, we have 12 correction. If you want 5 on board, you do yourself 3 hours and 45 minutes and alternate Rio de Janeiro Galeão. Taxi with deployment, A crew India is holding points, car ready for takeoff, on the turn 015. Yeah, clear via April and India, we'll call you to ready for takeoff. Altimeter 015, Century 171. Position 019-01, clear to line up and wait for 010. We can enter via Bravo, Argentina 1911. It's your discretion. Okay, we go via Bravo, Argentina 1911. There's Xanemia 218, Paulo 22 to direita, taxi via Alfa, Xanemia Juliette na frequência. Alfa, chamante da Juliette nessa, 6225. Nine-one-one, cleared for takeoff for 910, wind 280 degrees, clear to knot. We take off from 10, just 1911. Now 19011, airborne is 30, call departure 119.80, have a nice trip. We contact 119.80, Argentina 1911, thank you. And I'm 6218, Juliette 02. Juliette 02, 6225. 3171, on taxi, yes, yeah, right here. 3171, clear to line up and maintain runway 10. Line 9, maintain runway 10, 3171. Argentina 1911, we're going to contact the departure, climb at level 360. We fly to flight level 360, direct to Lega, Argentina 1911. Hello, Comandou, bom dia, voo 9093. Voo 9093, chama o controle de Salvador, chama a notificação. Desce para 4.000 pés, aí, chama 095, chegada a ponto. Chegada a ponto, 4.000, 9095, identifica o 9093. Runway 10 cleared for takeoff, runway 10 wing 260 degrees, 06 knots. 1901, contact the heat center, frequency 128.35, backup 123.8. We contact 128.35, backup 123.8, Argentina 19911, thank you, bye bye. Azul 5126, bom dia. Autorizando com FINS nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa, via Pesulo 21. Pesulo Elefa, Tosov e Pesulo 21. Transponder 5036, controle Salvador 1, 19.8. Jonas, chame centro Recife em 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. PR35, desça para 2010, destino 095, Livre LS, após estabilizado, número 2. Ok, 2015, após estabilizado, está aqui falando. Gol 1093. Gente, o 1093 completa a aproximação, champanhe no 8, decimal 95. Eu vou trazer, companheiro. Gol 1093, alinhado e bastralado. Gol 1093, Luzia, pouso autorizado, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Pista pouso 10, 1093. Salvador, 3153, bom dia, informação mais, portão número 9, autorização. 3153, bom dia, continue. 3153, prepare a subiração, voo 1, transição do Ocla, watch copy. Ah, tudo. Autorizando o Galeão, nível 340. decola da pista 1-0, bordada direita, subida São João 1, transição Dóquilo, após Dóquilo, apertando 4-4, seguro, apenas número 857, Moço. Transponder 5404, controle Salvador 1-19, decima 8. Avião 340, decola da 10 à direita, Sambo, transmissão Toco, 5404, 398, a aerovia, depois do 44, depois a rota do plano. 153, Sambo 1. Sambo 1, sim, Sambo 1. Correto, transfere para o chuveiro de acionamento. Boa tarde. Estabilidade. É nativo agora. Sim, a gente completa a aproximação, torre no 895. 895, obrigado, Sérgio. Tá. Salvador, bom dia, voo 9759. 1759, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É, Salvador. Voo 1093, salas 48, número 30, taxi via Alfa Juliette, ponte 10 nessa frequência. Alfa Juliette 10, voo 1093. Passado 5-9, autorizado, pista 1-0, vento 3, 0-0 grau, 0-3-9. Ok, tá livre, pouso, igual 1-9, Do 759, seu solo ao 52, taxa nessa frequência via Alfa Chameando do Juliette. Alfa Juliette chama, 759, 54. Com 26 declaro 56, chame o controle do Salvador, 119.8, meu povo. Bom dia. 5126. Azul 5126, contato radar, sou o NV340, direto Alessa. 340 para o Lanta, azul 2, azul 5126. Decolar, 3, 1, 5, 3. Salvador, Chané 6225, formação Mike, aprovação Brasília. 6225, bom dia, autorizado Brasília, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida Arbor 1, transição Alefa, via Uber, Zulu 17. Transponder 5067, controle de Salvador 119, decimal 8. 7, aprovado Brasília no 320, na Uber Zulu 17. Pista 10, Arbor 1, Elefa. Adiciona 5067, controle 1198, 6225. 6225, correto, chamando para pushback acionamento. Vai chamar. 3153, decolar 204, chame controle Salvador 119, decimal 8, acione 5040. 5040, adiciona. Controle o 3153, bom dia. Transponder 5040. 5040. 3153. Azul 5126, chame sempre Recife, 126, decimal 0, termo 28, decimal 8. 10028, azul 520, bom dia. Bom dia. Então, 3572, para 2000 pés, ajuste no 0196, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 0196, reporte estabilizado, então, 4201, bom dia. Autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida Sambo 1, transição Mótiva, via Pesulo 10, conforme a rota do plano. Transponder 5071, controle Salvador 119, decimal 8. Autorização para Campinas, nível 320, decola da 10, ainda vai ser a Sango 1, transição Mótico, intercepta a 3110, transponde ao 5071, controle de saída 1, urolão decimal 8, azul 4201. 4201, subida Sambo, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar 1. Sambo 1, obrigado. Lembrando para pushback acionamento, cotejamento correto. Sente o azul 4201. bom dia, Channel 62, Uno, sente informação, Mike, cópia, Galeão. Channel 62, Uno, prepara a subida, Santo Uno, transição Block, Kilowatt, cópia. Sim, aguardo. Estabilizado, Santo 35 na 7. 35 na 7, completa a aproximação, Chantor, número 8, decimal 9, 5. É, 18895, Dan 3, 1, 7. Dan 3, 1, 5, 3, chame centro Recife em 1, 2, 8, decimal 3, 5, alterno 2, 3, decimal 8. 10, 3, 1, 5, 3. Motor em Salvador, Brasil, Azul 2, 7, Mata Coral, Mata 0, Mata 0, Mata 0. Azul 2, 7, 7, 5, está sob o contato radar, 612, 0, milhas, sudoeste do VR Salvador. Cruza para 4.000 pés e aposta de pressão. Aposta no viagem de descida, vai o Bomet. Ajuste no 0 no meio. É, já para descida, consiga a boa proposta. Tem TAP da presente, cruza para 4.000 pés. TAP 4.000 no 0 no meio. Cruza no 4.4, seguro, apoio no VM 857, moço. Transponder 5.073. Controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, segundo da 10, primeira curva à direita, São Paulo, na transição Doppler, apertura 44, seguro, no Bremper 857. Responder 5073, controle 1198, via 21190. Correto, vindo para puxar o acionamento. Salvador, Oxanea 6265, para pushback estacionamento no 02. Autorizado, Chubisac, Oxanea 6265. Autorizado, em cima, por taxa 6265. Paulo 15, libera gerência, taxa na frequência via Alfa Juliette, ponte 07. Alfa Juliette 07, gerência 207. Brasil com 1093, autorização com 400 com informação November. Salvador Azul, do Estado de Janeiro, solicita pequeno sua esquerda para entrar com a rua 020. Gente, Azul 275, livre desvio, já ponte ao término, apurando turno, endecido 2007, ajuste no 090. Decimal 8. Com 360, decolada da 10, com curva direita, Narvor 1, Elefa. Após Nítico e Aperzulo 21. 5103, transponder, controle 119, decimal 8. Correto, transfera pushback acionamento. Chamará. Jogo 1963 do portão 4, feito na novembro. Bom, 1963, bom dia, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subidação, voo 1, transição do óculo, via peso 144, seguro, apenas novembro 857, moço. Transponder 51101. Controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, via rota, decolada 10, com curva direita, fazendo tambo, 1, transição, tóxico, apresentando 44, Serra Curso, Romeu, apresentando 857, Bolso, 5101, controle 598, Bolso, 963. 963, correto, pronto para pushback acionamento. Só para. Taxa, chaneamento 2001. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sugerir que via Índia reporte pronto no ponto de espera, altíssimo, 0 no meio. Via Índia reporta pronto no ponto de espera, 1016 ajuste no 6282. Puxa. 2265, espera, pronto. 2265, solicitado da linha aérea de decolar, pistão a zero, vento 320 graus, 029. A linha decola, 6225, né? Cruzado via parte ainda, próximo ponto de espera, altímetro na 016, Chané 6219. Autorizado táxi, parte ainda, ponto de espera, cruza pronto. Iniciando 6225. Coluna 963, após a aeronave da linha que ataxiara e retaguarda, autorizado início do pushback na ponte 4, chame pronto pelo táxi. Azul Alfa Yankee Kilo. Azul Alfa de Kilo, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Kilo, solicito da reboque da aeronave do PAC 3, posição 1 no Romeu, ponto principal, ponte 1. Chané 6225, do falado aos 10 de Salvador, 119, decimal 8. X20, Arbor 1, Chané 6225. Na 6225, controle Salvador 119 decimal 8. Alfinete Kilo, aguarde para início do reboque. 2 novembro. Alfinete Kilo, aguarde para início do reboque. Solo Salvador Azul, Alfa Yankee Kilo. O Fiente Kilo aguarde para a gente do reboque. Alfa Yankee Kilo ciente, no aguarde. Pronto, espera pronto, Chané 6219. Chané 6219, na linha decola de imediato, direcionando manobras. Linha decola, posição aos viados, nosso 2, 0 grau, 03 mais. A linha decola, imediato, 6219. Salvador Azul, 4201, posicionamento, posição 01. Corrigindo, 08. 08, autoridade, chame táxi. Autoridade, chamar táxi, desculpa, 301. Salvador, bom dia, 2775, final da 10, vai passar o Índia Sierra. Agora 2775, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente,